Batman falou pro Robin quando chegaram na Batcaverna e desceram. Ô Paulo Roberto, liga aquele aparelhinho de marcar a hora pra mim, por favor. Deixa eu refletir um pouco, Eli Júnior, peraí. O que o Batman... Olha, a pergunta é assim, o que o Batman falou pro Robin quando chegaram na Batcaverna e desceram do Batcarro? Do Batmóvel. Do Batmóvel. Isso. O que é, Eli Júnior? É você que vai comigo? Não, não é isso não. O que é, Bruno? Robin, chegamos na Batcaverna. É isso? Não, é isso não. O que é? O que é? Tá certo. Você falou, bate mais. Mas que bate mais o quê, Eli Júnior? Nada disso. O que que falou? O que o Batman falou pro Robin quando chegaram na Batcaverna e saltaram do Batmóvel? Eu sei. Lá, ai não, Paulo Roberto, não falou ai não. Ei, Robin, essa sua sunga é de boiola. Não, é isso não. O que é? O Batman falou, Robin, não bate a porta, caramba. Ah, meu Deus, não acredito que esse suspense todo pra essa besta, Brizola. Atenção, rapaz. Rádio Globo, programa Francisco Barbosa. Natal é no Serra e Mar, anote aí, melancia. Ah, por favor, Paulo Roberto Palácio. Adivinhações da TT. Por que não é bom guardar o kibe no freezer? Porque vira sorvete que bom. Vira sorvete que bom? Não. E por quê? Porque lá dentro do freezer ele esfirra. Boa, essa é boa, boa. Qual é a parte do carro que foi construída no antigo Egito? Ah. Ih, é muito antigo, que é com P ainda? Egito? É. Egito pra caramba. Egito, é. Como é que é? Qual a parte do carro que se originou no antigo Egito? Esfinge do carro. Não, esfinge do carro. Pirâmide do carro? Carro tem pirâmide? Não. A múmia do carro. Que múmia é delinho? Os faraós. Os faraós. Ai, tá bom. Como é que a bruxa sai na chuva? Como é que a bruxa sai? De guarda-chuva. Não. Não? Como? Voando de rodo. Tá certo. O que mais? Por que o cachorro entra na igreja? Essa vocês sabem. Eu não me lembro, mas essa é fácil. Não sei, não me lembro. Porque a porta tá aberta? Não. Não? Que é um cão pastor. Ah, é um cão pastor, tá certo. Quem é o pai do volante? Pai do volante? É o Passos Dias Aguiar. Não é isso. Painel. Painel, legal. Qual é a bebida preferida do Papai Noel? Bebida preferida do Papai Noel? Cachaça. Não. Que cachaça, rapaz? Que? Gin. Gin? Jingle Bell. Jingle Bell, tá certo. Como é que se faz para transformar o giz numa cobra? Giz? Giz de escrever no quadro, negro? Transformar só escrever no quadro, só cobra. Desenhar. Não, como é que é? É botar o giz dentro de um copo d'água, aí o giz boia. Que horror. Qual é a bebida que se deve beber devagarinho? Devagarinho? Bebida do Martim da Vila? Não sei. Martini da Vila. Matias! Até que tem alguém salvou. Eu não quis acertar, que só dá dica. Vamos, temos aqui. Acabou? Acabou. Isso aqui acabou. As adivinhações acabaram? Tão bom, rapaz. Não, agora tem mais uma aqui, Babosa. Gostei disso aí. Mas tem uma aqui, Babosa, mandado por uma menina de 12 anos. Ah, legal. Vou agradecer a TT. TT, gênio, a sua colaboração. Muito boa. Mas a de 12 anos, como se chama? Camila Santos, Babosa. Camila, cadê a canção da Camila? Você não estava tocando canções de homenagem às Camila, pessoas? Camila, que por favor, é Camila, 12 aninhos, merece uma introdução a caráter. Afinal de contas, participando do nosso programa, vai ter sua abertura, viu, Camila? Primeiro, Paulo Roberto fez uma sessão ali de nomes de mulheres. Toda vez que uma mulher falar com a gente, Paulo Roberto manda. Vamos lá, Camila. Capitão inicial, isso aí, né? Não? Sei lá o que era. Eu acho que é falido. Nenhum de nós. Nenhum de nós acertou. Pronto, tá certo. Capitão inicial, isso aí é falido. Não, vambora. A Camila, tem 12 anos. Sim. Ela não diz aqui onde ela mora. Ela diz, olha, Barbosa e companhia, estou há séculos querendo escrever para vocês, porém não tenho computador. Assim que cheguei no trabalho da minha mãe, pedi para mandar esse e-mail para vocês. Que delícia, Camila. Estava doido para mandar essa piada para vocês, Barbosa. Ah, que bom. Vamos à piada da Camilinha de 12 anos. O que a mulher tem no meio dos peitos? Peraí, não é piada, adivinhação. O que a mulher tem... Agora, tem um detalhe. A mulher de 90 anos. O que a mulher de 90 anos tem entre os seios, no meio dos peitos? Cabelo. Cabelo? Não. Não. Quê? O que seria? Ruga? Pulga? Não, que pulga, o que é? Pulga, rapaz, essa mulher é uma cachorra. Ô, pega leve, velho Júnior. Pô, não sei, o que que é? O que que a mulher de 90 anos tem no meio dos seios? Não sei, rapaz. Umbigo. Umbigo? Vixe Maria. Camila. Francisco Barbosa e seu programa.